a torre? Sim, mantém o ponto de espera, dona Zé. Após o pouso do tráfego na curta linha, mantém, Cristina Zero. 58, boa noite. Chega da Mari, desce sem restrições para 3 mil pés, ajustado no 095, direto do ANAM. Charlie Bravo, agora com Recife em 12685, casa negativo no 2545. Ano 26, décima 85, negativo 12545. Autorizado decolagem, vento 160 graus, 08 nós. Decolado aos 38, chega o controle 120, décima 8. 208, Golo 868. Ligou 1868, na boca, chamo. 868, boa noite, contato radar na decolagem, vigilância. Bem, quando possível, pode ir pouco, eu chamo, Golo 868. Autorizado Fuca da CZN. Fuca, Gol 968. 172, boa noite, Anamari, sem restrições para 4.000 pés, ajustado no 0 no 5, direto Duna. Desce para 2.000 pés, atualizado LF-3, estamos agora reportando o ato. Sendo para 2.000, atualizado LF-3, reportando o ato 562, depois. Chame 8, chame Recife em 126, décimo 85, alternando no 2545. No 70, livre em alinhar e decolar. Vento 150 graus, dando 7 nós. Estabilizado, Channel 62, foi. 258, complete, canal Channel Torre, em 1895, no pouso. 295, obrigado, boa noite. Controle Salvador, é gol 970, boa noite. 970, boa noite, contato radar na decolagem, saída PUCA, nível 370. PUCA, subindo para 370, 970. Bora 972, vetor 2000 pés, autorizado LS X-Ray, pistão 0, reporta estabilizado. 2 pés, autorizado. Boa noite, Chinero 6258, passou externo, machado travado. Chinero 6258, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1, 50 graus, 07 nós. Autorizado pouso, pistão no 0, Chinero 6258. Então, enquanto eu aguardo a coordenação, eu tentando desvio para a 047. O nome se tiver informe é para o ideal para desvio por quantas milhas? Proa 020 por 40 milhas, por enquanto. 0240 milhas, confiado no Monte Atizar. O 972 autorizado. Bom, 970 após o desvio autorizado pro hoje de Campo Grande, direto da China. Após o seu pro de Campo Grande, 1170. Não, após o seu pro de Campina Grande, 1170. Afirmativo, Campina Grande. Airport Gal 024, line up and wait. Chinelo 6258 no solo 51, libera a direita ao livrar solo 121, decimal 1. Libera a direita, chama solo 21, decimal 1, Chinelo 6258, obrigado, uma boa noite. Gal 024, 020, correction, 020. They're clear for takeoff, runway 10, the wind is 160 degrees, 07 knots. Portugal 020, airborne at 53, contact Salvador departure 120.8. 120, Portugal 020, boa noite, obrigado. Boa noite. 020, airborne, Hanoi, 120. 080, good evening, you read the contact, Puka departure, climbing maintain flight level 330, surveillance. Climbing level 330, Portugal 020. LS, o gol 972. 972, complete canal de Chame Torre, 2895, bom pouso, boa noite. 295, bom fim de semana, senhor. Salvador, boa noite, gol 972. Final, ele é 7-3, baixou e travou. 972, boa noite. Autorizado pouso, vento 160 graus, 082. Ele pouso, pista 10, gol 1972. Romano Escalão 0, Zira, can we proceed to position 5? Stand by coordination, Portugal 080. Teste 2, solo 58, solo 21, ângulo ligar. 21, corrigindo. 120, contendo. Isso, 21, ângulo. Bom, boa. Zero to zero five, direct to Zupa. Zupa, muito obrigado. Portugal 020, call Recife now, 126.85, if enable 125.45. Recife 1265, backup 125.45, Portugal 020, good morning, Juliana. Me informe, boa noite, Ana Bonfi, sem restrições para 4000, ajustado no 014. Whiskey Uniforme, desça para 2000 pés, ajustado no 0-4, livre LS X-Ray, visão 0, reporta no localizador. Quem é que uniforme, poder cancelar a partida presente, prosseguir para a final do ano 7, Charles, somos o número 1? Afirmativo, número 1, plano modificado 0323, após a posição do anel, o senhor continuará com a torre salvadora e a mesma o indicará para a pista no 7. Queremos cancelar a partida presente, Charles. Sim, autorizado, plano modificado 0324. Da presente, o senhor tem condições de voar na proa rotatória, descendo para 1.500 pés? Afirmativo, Charles. Então, da presente, autorizado por da rotatória, reporta quando visual com campo. Já está visual com campo, o Whiskey Anker Uniforme. Sim, chegou essa transferência para o salvador, o Whiskey Anker Uniforme. Uniforme. Tango informe para ingresso no circuito, chame a torre, em 2895, bom pouso. Camarada 2895, boa noite, bom trabalho. Obrigada. Bombe com plano cancelado, já numa base um pouco alongada aqui pela direita da 17, o Skanker informe. Ok, tráfego avistado, autorizado pouso, destino 0, vento 160 graus, 099. E uniforme, chamada curta, trem baixo checar, tchau. Curta final, trem baixo checado, Whiskey, California. Livre pouso, 170 com 10. Uniforme. Seu solo foi os 29, autorizado, backtrack, táxi até Aerostar, boa noite. 18, 98, boa noite, chegada bom, fidesa para 4.000 pés, estado no zero, no...